cerca está. Olhos fixados nos meus. Por detrás do espelho que aí está. Olhos fixados nos meus. Alguém que passou por cá. Deixando os olhos nos meus. Alguém que passou por cá e seguiu ao Deus dará. Deixando os olhos nos meus. Quem dorme na minha cama e tenta sonhar meus sonhos. Quem dorme na minha cama e tenta sonhar meus sonhos. Alguém morreu nesta cama e lá de longe me chama, misturando nos meus sonhos. Alguém morreu nesta cama e lá de longe me chama, misturando nos meus sonhos. Tudo o que faço ou não faço, ai, outros fizeram assim. Tudo o que faço ou não faço, ai, outros fizeram assim. Que quanto faço não é feito só por mim. Daí este meu cansaço de sentir que quanto faço não é feito só. Is it fading? Oh, Anymore.